Salvador, Juliette Eco, finalizando o reboque, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, TAM 3601. Também 18-6, por favor. Salvador, TAM 3601. 3601, prossiga. Tem informação ativa, autorização Congonhas? Afirmativo, autorizado. São Paulo, Congonhas, 360. Via Perdulono 6, BHZ, posso prosseguir conforme a rota do plano. Subida da El, Leda, Bridge, da El, Leda, Bridge, com a primeira curva direita após a decolagem. 5154 é o código, 198 é o controle. ...360 até o destino, Perdulono 16 até Belo Horizonte, depois direto. Sai na Dael, Leda Bridge com curva direita, libera 19-8, Alfa Charlie 5154. 3601, no chão para puxar aqui, só na mesa. Maravilha. comandante da 3601, posição 6, puxa sonar. Autorizado 3601, no Champlain Nish Taxi. Chama. Salvador, tá? 3265 para pushback e acionamento. O gate é o 4. Autorizado, Champernich Taxi. Controle, controle, cheque rádio. Cheque rádio. Controle, controle, cheque rádio. Tá, 3601, tá com 183 a bordo, 4 e 15, alterna Galeão para o tanque. Então 3265 é o solo. 3265 é o solo. Solo, tá, 3601 para o tanque, senhora. Atende, 3601, no tanque autorizado via Juliette Alfa, ponto que espera chimitor, chame nessa frequência para decolagem. Ponte espera, lixão, multa. Alô, bom dia, Xeré 6251. 6251, bom dia. Um minuto, cópia. Bom dia, senhorita. É, por gentileza, poderia confirmar a saída prevista para quem vai por dentro aqui pela APV-58, aliás, a APV-14? Da Euleda. Obrigado. Salvador, tá 3265. 3265 já iniciou no 4? Será necessário a gente aguardar um tempo aí, né? O animal viu se soltou na carga de liberado. Sim, chama novamente, ok? Chama lá. Espera da 10 pronto, 3601. 3601 na linha de cola pista 10, vento 040 graus 29. Aqui é cola da 10, tá? O Xanar 6251, pronto, cópia. Pronto, cópia, 6251, está ciente da informação Foxtrot. Está autorizado Guarulhos 360, via Pêsulo 14, Grufe, Pêsulo 16, BHZ, após Trive e após conforme a rota do plano. Subida da El, Leda, Crati, com a primeira curva à direita após a decolagem. 5161 é o código, 198 é o controle. Xanar 6251, está autorizado São Paulo Guarulhos, nível 360, decolando da pista 10, vai fazer a saída da El, Leda, Crati. Upazulo 14, para Grufe, Upazulo 16, BHZ, depois conforme a rota. Decolando a primeira curva será a direita, 5161 no transponder e 198, é o controle de Salvador, Xanar 6251. Correto, 6251, chama para pushback, acionamento. Chamarei o Xanar 6251. Decola zona 2, chame controle 098, bom voo. Obrigado. Muito bom dia, tá 3601. 3601, tá? A 3601, sobe 3601, vigilância. 360, serviço de vigilância, 3601.